Uma das interrogações aí que nós temos pela frente é essa questão da penal aí, da mudança da forma de coletar provas e tudo, e como que ficam os direitos individuais frente à necessidade que tem o poder público de enfrentar as organizações criminosas. A nossa entrevistada é Maria Elizabeth Queijo, que é mestre e doutora em processo penal pela Universidade de São Paulo. Elizabeth, como é que evoluiu essa questão penal? Eu lembro muitos anos atrás, aí, quando teve o caso Cominde, por exemplo. Eu era jornalista, começando, a pessoa falava: não, o presidente nunca é apanhado porque não assina nada, não tem provas, não assina o cheque. E hoje nós vemos maneiras bem flexíveis de tentar imputar culpa aí. Como que foi essa virada e quais as virtudes e vícios desse modelo atual? Bom, nós temos o processo é sempre algo dinâmico, né? E o processo penal não foge a essa regra. Então, primeiro, eu acho que houve realmente uma mudança histórica, cultural, onde o processo se insere. Então, surgem novas formas de criminalidade para combater, vão surgindo formas com maior tecnologia, com novos meios que hoje são até corriqueiros, mas há anos atrás eram impensáveis, né? Se falar numa interceptação ambiental, interceptação telemática anos atrás, era algo absolutamente assim inusitado. Então, por um lado, esse fator, mas por outro também, nós temos um movimento, e esse movimento não é um movimento do Brasil. Esse movimento ele se iniciou em países estrangeiros, com a criação de um processo penal de emergência e de um direito penal do inimigo, no qual, diante de certas formas de organização criminosa, se começam a criar formas de abordar tanto no processo quanto no direito penal essa criminalidade com uma mitigação de direitos fundamentais. Guantánamo é fruto disso. É fruto dessa ótica, né? O direito penal, nos Estados Unidos tem um direito penal do cidadão, mas tem um direito penal do inimigo, né? Na Itália, esse movimento começa com o combate à máfia, né? E paulatinamente, onde vão surgindo essas formas mais agressivas de criminalidade, vai se instaurando esse processo penal de emergência e o direito penal do inimigo, que mitigam direitos fundamentais, Então, né? mas deve se confere um poder muito forte ao chamado intérprete da lei aí. Qual que é o freio aí para evitar abuso? Pois é, o grande freio disso tudo é o poder judiciário. Poder judiciário, frente aos direitos fundamentais no processo penal, ele exerce um papel de extrema relevância, porque é ele que dita o controle de legalidade, é ele que determina as restrições de direitos fundamentais. Então, quando nós olhamos a determinação de uma busca e apreensão, que já é um método mais tradicional, mas uma interceptação telefônica, telemática, uma captação ambiental, tudo isso é determinado pelo juiz. E o juiz só deve determinar esse tipo de produção de prova quando ele realmente tem aqueles indicativos da necessidade, da proporcionalidade da medida, amparado em lei, mediante uma decisão devidamente fundamentada e não fundamentada de uma maneira só aparente, como nós dizemos, né? Então, se o judiciário exerce esse controle de legalidade, essa balança entre um direito penal que realmente mitiga direitos fundamentais e um processo penal que também tem esse viés, fica mais equilibrado. Agora, se o judiciário não exerce esse papel que é dele, realmente nós partimos para um processo penal ditatorial. Nós temos hoje, quer dizer, hoje com essa, digamos, com essa disseminação desse direito penal do inimigo, que corre-se o risco em qualquer lugar, se tiver um juiz associado a um procurador, em Posto de Caldas, que é a minha cidade, teve isso, um juiz com um procurador que mandou seis médicos para a cadeia, acusando de estar há 20 anos matando pessoas para vender órgãos, uma coisa maluca para uma cidade. Então, e ao mesmo tempo tem a opinião pública como um agente ou estimulador ou moderador. Quando tem essa aliança da opinião pública, do juiz e do procurador, os direitos não ficam muito ameaçados? Ficam bastante ameaçados, porque, de novo, o garante dos direitos fundamentais é o judiciário. Se o judiciário não se coloca de uma forma independente, isso é fundamental. A imparcialidade e a independência, né? Tanto que nessas medidas todas que são determinadas em fase investigatória, que são as mais, eu diria assim, invasivas, né? Até para usar um termo, que é a interceptação telefônica, telemática, tudo isso, se pensou na reforma do processo penal que está em andamento no nosso Congresso, na criação de uma figura do juiz de garantias, que já existe em outros ordenamentos, claro. Mas por que um juiz de garantias? É um juiz só da investigação, que controla a legalidade da investigação. Isso não deveria ser o papel de qualquer juiz? Deveria, mas quando o juiz que investiga é o juiz da causa, complica. Porque ainda que ele não queira, de alguma maneira a imparcialidade dele fica contaminada. Então, depois de ouvir fitas, gravações, ele perde aquela isenção que ele deveria ter para julgar a causa. Por exemplo, essa questão das prisões preventivas não é um abuso hoje em dia? Sim. Ah, isso está muito claro. Eu vejo, assim, lamentavelmente, uma total subversão do que seja um instituto que estava tão consolidado desde a Constituição de 88, que é o Instituto da Prisão Cautelar. Então, firmou-se desde a Constituição que a prisão, antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, ela é excepcional. Ela tem que atender requisitos de lei que estão muito claros, tanto para a prisão temporária quanto para a prisão preventiva. E o judiciário vinha coibindo excessos, notadamente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, de uma maneira exemplar. De repente, esse quadro vem se alterando substancialmente. Por quê? Infelizmente, nós vemos prisões temporárias e prisões cautelares e preventivas decretadas à margem dos critérios de lei, mas o tribunal também não corrige. O fato do ministro Teori ter anotado abusos que ocorreram na Lava Jato, não ter tomado nenhuma atitude para corrigir, de alguma forma estimulou esse jogo, não? Na realidade, o que eu compreendi, eu não conheço a decisão a fundo dele, no caso concreto, mas o que eu acompanhei, ele extirpou, tomou uma medida importante que foi extirpar em certos limites quando houve uma questão de prova ilícita. É. Isso sim. Agora, outras medidas, naquele caso concreto, não me passa que ele tivesse que ter. Mas do Supremo Tribunal Federal, de uma maneira geral, e do próprio Superior Tribunal de Justiça, eu acho que o que se esperava era que esses tribunais continuassem a exercer o papel que eles vinham exercendo, de garante dos direitos fundamentais, e não permitir esta certa banalização de prisões cautelares. Me assusta quando eu vejo uma prisão temporária, decretada seja porque juiz for, ou uma prisão preventiva, sobre fatos extremamente remotos, sem nenhuma necessidade imediata, aguardando-se este ou aquele momento para executar um mandado de prisão, que denota a desnecessidade dele, portanto. Então, porque isto estava muito consolidado. O Supremo, se você abrir a jurisprudência dele de anos atrás, de algum tempo atrás, você vai encontrar lá que fatos remotos que não ensejam e não denotam extrema necessidade da medida não são suficientes para decretar uma prisão preventiva ou temporária. Essa decisão do TRF4 de admitir um estado de exceção no caso da Lava Jato, quais as consequências que virão pela frente? Você vai ser reformada? Vai disseminar essa questão do direito penal do inimigo? Como é que você está vendo? A criação de precedentes na justiça, ela sempre causa reflexos. Quer dizer, dizer que não vai haver nenhum impacto sobre isso que nós estamos vivenciando, não, já estamos sentindo na pele, eu digo assim, da sociedade em geral, porque muitas vezes o que as pessoas não dimensionam, e a opinião pública não dimensiona isso de uma forma geral, é que esses rompimentos de direitos fundamentais, eles não se dão num caso e para aquele caso, eles respingam em toda a dinâmica de processo de investigação. Então, uma pessoa que atropele alguém e mate, ele vai acabar, em termos de exame dos seus direitos fundamentais, tendo a sua situação contaminada, que é totalmente distinta de uma situação de uma corrupção de grande escala. Mas isso contamina. E isso, então, o que, que se espera? Se espera, a única coisa que se pode esperar é uma reação das cortes superiores. E, não obstante a isso, eu tenho visto mesmo juízes de primeiro grau que também mantêm uma linha de tutela dos direitos fundamentais, de muita cautela na observância deles. Quer dizer, não posso dizer hoje, felizmente, que isso se tornou uma regra, mas reflexos há e existirão para o futuro também. O fato de se ter, digamos, hoje, nessas investigações, tanto na Lava Jato em Curitiba, quanto na Lava Jato em Brasília, na Procuradoria, é só um tipo de político de partido mais afetado e o outro não afetado, o que, que é? É o ritmo das investigações, é o foco, que, ou nós estamos tendo uma partidarização das investigações? Eu não saberia responder essa indagação assim objetivamente, mas eu acho que qualquer escolha que se faça em investigação, qualquer seletividade é muito nociva, qualquer, porque o direito tem que ser igualitário. É claro que nós sabemos que o princípio da igualdade é mais um ideal do que uma realidade, sempre foi assim. Mas se nós abrimos mão dele, de lutar por ele, então tudo acabou. Porque aí a justiça passa a ser não justiça, ela passa a ser vingança ou represália. E isto é que não pode acontecer num Estado democrático de direito, né? Então, o Ministério Público, embora se alegue que a demanda é muito grande, que a estrutura também não dá conta de fazer todas as investigações no ritmo, talvez que fosse adequado ou saudável, não é uma escusa, a meu ver, justificável para que haja qualquer forma de seletividade. Né? Tem que haver um tratamento o mais igualitário possível, né, no encaminhamento das investigações. Na questão da delação, o Ministério Público vem com estatísticas mostrando que só tantos por cento estavam presos quando delataram. Logo, a delação não seria impositiva. Mas o fato de você saber que vai ser preso e punido se você não delatar, não é um fator de coerção sobre os demais? Não há dúvida, eu acho. Um fator, eu acho que essa questão que vem com a delação, e a delação é algo, da forma como ela está sendo instrumentalizada, é algo novo, porque a lei que afinal disciplinou o acordo de delação é de agosto de 2013, é muito recente. Mesmo assim, a meu ver, disciplinou de uma forma muito incipiente. Deveria haver uma disciplina bem melhor de acordo de delação. Mas, seja como for, é recente. E aí o que, que acontece? Tem questões que nós vamos ter que enfrentar. Essa questão da admissão da delação quando há prisão, ela vai ter que ser pensada, porque, afinal de contas, não há bem maior para o indivíduo do que a sua vida e a sua liberdade. Claro. E se o indivíduo sente que aquela é a única via de saída para ele, que não há outra, não há outro caminho, então, realmente, a prisão se transforma num instrumento de coerção para a obtenção da delação. Outro ponto, quando se criticam abusos de Lava Jato ou de outras operações, o que se diz é o seguinte: não, mas isso aí, à medida que for avançando as investigações, isso aí vai ser corrigido. Mas você tem aspectos aí que não são do processo em si, mas que são consequências óbvias desse processo, que são os impactos políticos. É a criminalização da pessoa antes de qualquer julgamento, é a exposição pública das pessoas aí através de mídia, tudo. Quem que deveria agir sobre isso? CNJ? Na realidade, os conselhos existem, né, o CNMP e o próprio CNJ, para coibir abusos, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, né? Mas a impressão que eu tenho é que essa questão ela vai muito além do campo administrativo. Né? Essa disciplina toda ela vai ter que ser repensada em termos legais, inclusive. E aí, de novo, o posicionamento de limite mesmo endoprocessual, quer dizer, dentro do processo, é do judiciário. Não há forma. E a discussão do Código Penal está contemplando esses abusos, não? Não, nós temos um projeto de Código Penal tramitando, né, que prevê uma estrutura mais unificada dessas leis especiais, e um projeto de Código de Processo Penal. Eu diria o seguinte: não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, nós teríamos que avançar bastante nessas questões. As questões, por exemplo, atinentes à delação premiada, elas não estão disciplinadas no projeto de Código de Processo Penal. Então, a gente precisaria de uma incorporação ou de uma lei que, em paralelo, que disciplinasse melhor o Instituto. E, de novo, nós precisamos muito, mas muito mesmo, de um judiciário imparcial e independente. Esse fato de você, a partir da segunda instância, já ter que cumprir pena, não expõe, em muitos estados aí, o réu às idiosincrasias e às influências estaduais aí de outros poderes sobre o judiciário? Sim. Infelizmente, lamentavelmente, na minha opinião, o Supremo tomou uma decisão que é contrária à Constituição. Contrária à Constituição e contrária à legislação em vigor. O Supremo legislou praticamente na matéria, revogando dispositivos da lei de execução penal, por exemplo, que determina que só se executa a pena, seja privativa de liberdade, seja restritiva de direitos, após o trânsito em julgado. Então, mas como enfrentar essa questão aí de todas as manobras protelatórias aí, de casos que levam 14, 15 anos? Tivemos o caso agora aqui do Carandiru também, o jeito empurrando com a barriga. Essas mudanças que estão ocorrendo na legislação seria suficiente para impedir a postergação de sentenças? Então, mas eu acho que é preciso olhar essa questão também de uma forma crítica. Porque se fala muito, o processo demora demais, o processo penal tem muito recurso. Não tem. O que há é o seguinte, nós temos que visualizar o que é que sobrecarrega de fato os tribunais. Supremo Tribunal Federal e STJ, eles são sobrecarregados não com o criminal, eles são sobrecarregados pela Fazenda Pública. Desculpe, a sobrecarga não vem do criminal. Tá. Então, se o processo criminal não tem um atendimento dentro da estrutura judiciária contento, porque há outras causas, então não vamos também responder. A demora se deve mais a... Sim, a burocracia, porque um processo, mesmo que se lance em mão de recurso especial extraordinário, que, digo a você com toda franqueza, porque eu sou advogada criminalista há muitos anos, para que a defesa tenha um recurso especial extraordinário admitido no STJ e no Supremo, respectivamente, é raríssimo. Raríssimo, contam-se nos dedos os recursos admitidos. E fatalmente se lança a mão de agravos. Esses agravos são julgados monocraticamente pelos relatores com muita rapidez. Então, assim, o encerramento do processo se dá em curto prazo. Eu não vejo como haver uma delonga, a não ser pela falta de estrutura do judiciário. Então, o fato que acabou gerando tudo isso aí foi aquele fato do Luiz Estevam, que ficou 14 anos aí sem resolver a questão do cumprimento da pena. Você acompanhou mais ou menos por que levou? Então, um processo que demorou muito nas instâncias inferiores, mas por que demora? Porque o TRF, por exemplo, um tribunal que vinha com uma estrutura para o criminal muito precária. Nós não tínhamos nem turma especializada criminal. Mas digamos, essa burocracia não pode ser utilizada para interesses. Vamos pegar um caso aqui do próprio Supremo. Quando o Mensalão Mineiro foi para ser julgado, estava com o ministro Aires Brito, ele ia apresentar numa sessão, foi tomar café, voltou, guardou e ninguém... Não permite muito esse exercício da subjetividade também por parte de juízes? Tem um controle transparente para evitar saber quando o juiz está empurrando com a barriga, quando que é um problema burocrático normal? Deve haver um controle. Deveria haver, porque esse controle efetivamente não existe. Né? Hoje, por exemplo, na atual disciplina, o Código de Processo Civil estabelece um julgamento pela data. Não posso passar um processo na frente, colocar um processo para trás. Você vai dizer, bom, mas isso é básico. Básico e não tinha. Está agora no Código de Processo Civil. Que coisa, hein? No Código de Processo Penal não tem isso. Quem que tem preferência, então? Réu preso. A preferência de processo é de réu preso. Réu solto, vai para a fila. Mas esse controle efetivo não há. Agora, o que isso leva a crer? Então, eu tenho um problema de estrutura burocrática, então eu começo a criar uma regra para antecipar o momento da execução provisória de uma pena? Me parece que é tentar corrigir um erro cometendo um vício ainda maior. Eu não posso penalizar as pessoas dessa forma. Quando nós verificamos, isso ficou muito claro agora no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade que a ordem propôs, que houve um partido que também propôs, que estão em julgamento no Supremo com voto proferido pelo ministro Marco Aurélio, que é o relator, os índices que foram ali exibidos de reforma das decisões de segundo grau no STJ é enorme. o que mostra que os tribunais estaduais, em regra, não seguem a jurisprudência do STJ. Então, como é que eu vou executar provisoriamente no segundo grau uma pena, quando o índice de reversibilidade é enorme? Eu coloquei para o ministro Barroso lá, eu falei, digamos o seguinte, eu estou em disputa, eu como jornalista estou em disputa com uma grande organização jornalística que tem influência nos tribunais do Rio. Se ela entrar com ação penal contra qualquer coisa, eu estou ferrado em primeira instância, em segunda instância, até chegar no Supremo, eu estou cumprindo tudo. Ou seja, a segurança individual vai para o vinagre com isso. Vai, e o pior, agora vem o reflexo, porque o Supremo, quando decidiu no habeas corpus 126.292 essa questão, decidiu de uma forma muito clara que isso não era uma regra geral, tinha que ser decidido caso a caso a necessidade. Para mim, inconstitucional, não tem caso a caso, mas vamos aceitar, tomar como bom que fosse assim, caso a caso. Já tem decisões aí de juízes de primeiro grau assim. Conforme entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, decreta execução provisória. Sem mais, sem olhar se tem uma prescrição próxima ou não tem. Então não tem obrigatoriedade, mesmo assim os ministros que ousaram investir contra isso estão sendo crucificados pela mídia. Então, quando essa é a jurisprudência consolidada do próprio Supremo, mas não é consolidada à toa, é consolidada com fundamento na nossa Constituição e na legislação infraconstitucional que simplesmente foi revogada então. Porque se você abrir a lei de execução penal, está claro ali que só se executa pena depois de trânsito em julgado da sentença. Mas como é que você vê os direitos individuais com essa onda anticorrupção que está sendo utilizada para todos os fins aí? Essa visão persecutória aí do Ministério Público, o Judiciário endossando muito... nós temos ameaças aí do estado de exceção ficar um estado permanente? Eu acho que pelo menos durante algum tempo nós vamos viver esse extremo do pêndulo, né? Eu acho que nós já tivemos movimentos, é claro que nós sabemos que não há direitos fundamentais absolutos, não há. Os direitos cedem frente a certas necessidades, mas isto criteriosamente, não pode ser a regra. E não pode ser de qualquer forma. Um juiz, quando decreta o afastamento de um direito fundamental, ele tem que dar motivação. E ele tem que dar uma motivação que não é aparente. O que eu chamo de uma motivação aparente? Eu repito o requisito da lei, mas eu não vou, no caso concreto, olhar fundo se aquilo era realmente necessário e de ser feito daquela forma. Porque é cômodo. Interceptação telefônica é uma investigação muito confortável. Eu só fico ali escutando. E muitas vezes na base de tentar realizar o que os ingleses chamam de fishing expeditions, né? Fico ali, alguma coisa eu vou pescar. Então, quando a gente olha as investigações aqui e analisa as provas, elas surgem da interceptação, da escuta telefônica, da quebra de sigilo de e-mail, de delação e de informação internacional aí. Há dificuldade da parte de investigação, de trabalhar uma investigação, juntar essas peças de uma forma inteligente, ou é muito trabalho e eles acabam só jogando aquilo que é mais fácil de obter? Não, eu acho que acaba havendo, claro, uma comodidade por esses meios que são meios bastante eficientes. E eu não afirmo que eles não possam ou não devam ser utilizados, porque tem certas formas que têm que ser utilizados. Mas eles são um meio para você juntar uma narrativa e aprofundar uma investigação, não fazer uma investigação aparente. Eu preciso ter cadeia de custódia quando faço todas essas interceptações, preservar essa prova, não realçar e nem ter ali guardado somente o que interessa à acusação. Tem que haver a contraposição para a defesa. Né? A defesa ela fica muito fragilizada, porque nós temos uma investigação que é concatenada pelo Ministério Público e pela polícia, e a defesa não pode nada. Ela tem poucos meios, né? Diferente, por exemplo, do que acontece na Itália, onde existe a investigação defensiva. O Ministério Público investiga, mas a defesa também investiga. Entrevista testemunhas, colhe informes, quer dizer... E o Ministério Público é obrigado a fornecer as provas que são a favor da defesa também? Ele tem que abrir o fascículo dele, assim como a defesa abre o fascículo dela ali. Então, E o juiz tem que guardar aquela equidistância e imparcialidade para avaliar os elementos que vêm dos dois lados para admitir a acusação. E depois a prova vai ser produzida em juízo, né? Mas tem que haver esse maior equilíbrio, porque o desequilíbrio no processo penal é muito grande entre a acusação e a defesa. Por isso é que há também um discurso muito veiculado na opinião pública e muito falacioso de que a defesa ela usa meios escusos, indevidos, manobras, procrastina muito o processo, mas ao contrário, a defesa está muito fragilizada perto do Ministério Público, em termos de força. O papel do Ministério Público é acusar ou levantar os fatos? O Ministério Público, de acordo com a nossa Constituição, ele é o titular da ação penal pública, então ele é parte. Mas ele tem também uma função de custos legis, ou seja, ele não é apenas no nosso ordenamento um acusador. Ele tem que também se dedicar à legalidade do procedimento, ao exame de se tudo corre conforme a regra, ou seja, ele tutela. Tanto que ele pode, ao final, pedir absolvição. Isso. Ele não é um acusador. Ele é um promotor de justiça, um procurador da República, que tem esse papel maior do que o papel do acusador. Mas, muitas vezes, esse papel fica um pouco perdido, né? E não esquecer que o Ministério Público ele é parte na ação, né? Agora, daí entra essa questão da exposição à mídia. Eu lancei um livro, um tempo atrás, sobre o jornalismo dos anos 90, onde todos os grandes crimes que ocorreram de imprensa, crimes contra inocentes, você tinha um excesso de visibilidade para o delegado ou para o procurador, ele colocando a primeira versão e depois ficando preso aquela primeira versão nos jornais também. Não tem algo que possa coibir, digamos, essa espetacularização do processo? Ah, sim, deve haver, porque... Agora, meio efetivo, na realidade, nós não temos nenhum. Porque, o que eu digo, esse aspecto também é cultural, né? O Ministério Público, e é uma instituição extremamente importante, mas ele tem a sua face mostrada para a opinião pública como, assim, é meio a história do mocinho e bandido, né? A defesa faz o papel do bandido, ou seja, é o papel que defende aquele que não tem uma boa causa. Então, quando o advogado muitas vezes fala, tem sempre a pecha, será que ele está falando a verdade ou não está? Então, essa é uma questão cultural também dentro do processo. E aquela questão do indúbio pro Estado? E assim, tudo que é dito e apresentado, e esse é um grande reflexo ruim para o processo em geral, porque o investigado e o acusado, quando é apresentado pelo Ministério Público, ainda que não haja essa intenção naturalmente, ele é apresentado já como condenado. Tudo aquilo que a defesa diga, isso é desculpa, isso é uma escusa. Então, não há esse respeito, né? Olha, eu, Ministério Público, sou parte, mas também é parte a defesa, né? Esse maior equilíbrio de forças. Inclusive perante a imprensa, né? O Ministério Público tem muito mais, confiabilidade do que tem a defesa. Isso tudo reflete, de uma forma ou de outra, né? Eita! Quanto tempo...